Obrigado. Crossing Abbey Cross at 07. Avançamos Vitorosa X-Ray, autorizado a acionar o código para o táxi. autorizado a decolar com chão no 001-400-09. Alfa GDS Romeo, decolado ao 39, chama o controle de Salvador, 120-8. Porque a posição, Vitorosa, é feita. Alfa GDS Romeo, bom dia, contato, consiga no Bordeaux, 110. General 9970 autorizado, alinhar uma tuta pelo zero. Tela 5, contato no radar. Papa Alfa 3, 4, 9, 10, 10. Obrigado, Fuso, Oscar Alvo Novo. Thank you. Araguaia, 2.3 GHz, rumo sudoeste, cruzando o nível, cruzando 3 níveis de hospitais para nível 065 pela nave de agressor. força de hoje aqui será. pelo controle aqui, ó, desceu. Chegada bom, justa via para 4010, 6590, 197 de volta no radar.

Arizona. Estou aqui no Tenozão, no 8, de Jornal de Radar. Vê se está no nível 0, pode ser. Autorizado o pista 190, 190 graus, 190 graus. Corre, Gol, 190, minha 3, 190. Azul 275, decolada 09, Maracopa de Salvador, 190, 198. Maracopa de Salvador, 208, 7. 3-0, deixa para 3-7. Auditorzinho, Tornozano, 8, reforme o curso de localização. Seguido ajustado para 1-9-0, ou 1-2-3-0. Airborne 2-8, contact with Salvador Departure, Control 1-2-0, decimal 8.